Jacó, servo meu, eu te formei desde o ventre. Não temas, pois eu sou teu Deus. Água sobre o sedento eu derramarei, rios de bênçãos eu enviarei sobre a terra seca. Florescerão, eu sou o Senhor, teu redentor. Em cada lágrima eu dou amor. Cantai alegres, ó céus, exultai. O Senhor remiu, ele é. Desfaço as transgressões como a neva. Teu coração eu limperei. Vem a mim, pois eu te remi. Ajoelha-te diante do Senhor. Não há outro Deus que eu conheço. Eu sou o primeiro. A terra se alegra, o céu se faz. Worship a costa bitar piano 72 BP de meia.